Nas catingas do sertão, sem as chuvas de verão que chove nas capitais, morre toda a plantação, o riacho vira chão, vira poças de areais. Sob o sol abrasador, a gente geme de dor e vai embora pra cidade. Mas quem nasce no sertão deixa lá seu coração e vai morrendo de saudade. Corta a boiada, fé em Deus e pés no chão, o pa-boi grita João quando vem rompendo a aurora. Corta a boiada, vai cortando o coração, a dor desta solidão quando a gente vai embora. Sob o sol abrasador, a gente geme de dor e vai embora pra cidade. Mas quem nasce no sertão deixa lá seu coração e vai morrendo de saudade. Corta a boiada, fé em Deus e pés no chão, o pa-boi grita João quando vem rompendo a aurora. Corta a boiada, vai cortando o coração, a dor desta solidão quando a gente vai embora.